é o gol, Vitor Bravo Kilo, Pátio 1, posição 01. Prossiga. Solicito o cliente veio a autorização de rebote, posição 01, no para a posição remota do Pátio 1, posição 12, coordenação com extra aero. Que a parte ao término está autorizada, início. Partiu, portaria o término. Bravo, aqui é o Vitor Bravo Kilo, comando o término do rebote. Bom dia, obrigado. Bom dia.